Tem agora início Noites de Domingo. Um programa com variedades, entrevistas, música, conversas, participações. Não perca, a partir de agora, Noites de Domingo. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Noites do Domingo. Como é que estão, ouvintes? Tudo bem convosco? Pois é. Mais um domingo, dia 4 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer até o nosso auditório motivos de interesse mais do que aquilo que é habitual. Designadamente, porque temos uma entrevista com a escritora, a poetisa, Thelma Estevão. Ela tem uma escrita muito particular, dedica-se muito aos sentimentos. Vamos conversar com esta algarvia de gema, Thelma Estevão, que nos vai falar um bocadinho mais sobre os três livros que lançou, por exemplo, e o porquê desta escrita. São motivos de interesse para uma entrevista que dura mais de 20 minutos. É um motivo realmente para não deixar de ficar atento à edição de hoje do nosso Noite de Domingo, a primeira edição deste programa que conta com entrevistas. Também não deixe de ouvir aquilo que lhe vou dizer sobre os programas novos que vão surgir precisamente já a partir desta segunda-feira às 8 da manhã. Isto em consequência dos términos da Hora da Misericórdia e também do Fé em Debate. Vão ficar algumas horas livres. Vamos falar sobre elas daqui a pouco no nosso Noites de Domingo. Para já, a música Tattoo com All the Things She Said, Vitamin C com Smile, logo depois Hands Clean da Alanis Morissette e também a música Unforgettable. Não é Unforgettable. Unforgivable, sim, está correto. Música da cantora Lenny Marlin. São as primeiras quatro da edição de hoje do nosso programa que dá pelo nome de Noites de Domingo. Sejam bem-vindos, ouvintes. Vamos à música. Yeah.

tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done properly. I might wanna marry you one day if you've lost that weight and you keep your firm body. Ora, aqui está auditório e não faz ideia que prazer eu tenho estar consigo nestas edições do nosso Noites de Domingo. E hoje estou especialmente feliz porque temos a entrevista com a escritora algarvia Telma Estevão. Ela fez parte, já agora, só contextualizando, isto já depois de saber que vou falar sobre isto. A Telma Estevão esteve recentemente no Encontro de Escritores no Algarve, o mesmo onde esteve a Joana Santos, a nossa locutora e também diretora, e que fez... e também cantora e também escritora, já agora, e que fez parte e que então nos apresentou a sugestão para a Telma Estevão, para conversarmos então com esta poetisa, enfim, que já tem 3 livros editados. É, mas o percurso é, para já, pequeno. Mas... do zero se começa e, não é? E pode chegar muito longe, não é? Pois muito bem, vamos nós seguindo para já com mais música e daqui a pouco sim esta conversa com a Telma Estevão. Sem esquecer que também tenho para vocês algo importante para falar com respeito à nossa programação. Para já vamos ficar com estes 4 temas. Ouvintes, são eles, por esta ordem, a música J.O. das Pussycat Dolls. Por ouvir também a música de Melanie C, chamada I Turn To You, Jakarta, com Desire. E por fim, uma música que eu tenho muitas saudades de ouvir. Chama-se Lady Hear Me Tonight e é dos Mojo. Da dupla francesa, sabem? Vamos ouvi-los. São as próximas 4 desta edição do nosso programa Noites de Domingo. Boa noite com o Canal 1. Touch me. Take it. Down. You are the reason that I breathe. Down. Canal 1. He's still all alone in the darkness, and the way back home are endless, cause his life is on a fire, that is one desire. That is one desire. to see. You're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. De volta ao Litório depois desta música de Mojo, chama-se Lady Hear Me Tonight. Estamos com muito ritmo, mas vamos agora acalmar. Vamos acalmar para ficarmos com uma música que eu acho... Enfim, acho que é uma música... Enfim, não sei, eu gosto desta música. Acho que ela tem qualquer coisa assim de cativante, não sei. Acho que é daquelas músicas que... Bom, eu não vou estar aqui a fazer mais rodeios. Não vou estar aqui a fazer mais. A música chama-se Amar e Querer. É uma composição cantada por José José e o tema já é até bastante antigo. Não é por acaso que escolhe esta música. Vamos falar de amor, ainda que numa vertente, enfim, mais física do que sentimental, embora também tenham aqui a ver os sentimentos, como é lógico, porque o físico também faz parte do amor, não é? Mas aquela questão do eu penso em ti, não sei o quê, está um bocadinho mais à parte do que nós vamos falar daqui a pouco com a Thelma Estevão. Mas dizia eu, só para que os ouvintes tenham uma ideia, dizia eu que vamos ouvir esta música então. Enfim, e eu vou deixar-vos então esta música do José José, Amar e Querer, e depois então a conversa com a Thelma Estevão. E por fim, vamos ficar com a Helena D'Água, já me vou adiantando, com Sempre que o Amor Me Quiser. São momentos imperdíveis nos próximos instantes, no nosso Noites de Domingo. Boa noite, vamos à entrevista. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder arañar y besar. Es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar todo. Estamos de volta, caros ouvintes, para a primeira entrevista no nosso Noites de Domingo aqui no canal 1 da Antena Web. E começo em grande, não com um artista de música, mas com uma artista da escrita. E de uma escrita muito especial. Olá, Telma. Para nós, muito boa tarde. Para os ouvintes, boa noite. Mas para nós, muito boa tarde. Olá, Telma. Como está? Boa tarde, Carlos. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada à Antena Web. Estou bem, obrigada. De nada. Telma, diga-nos... primeiro, Telma escreve como praticamente todos os artistas. Tem um género para o qual se inclinam mais, não é? E a Telma tem um que certamente despertará curiosidade para aqueles que não o conhecem, para aqueles que conhecem, um especial interesse em seguir o seu trabalho. Qual é que é, conte-nos um pouco para os nossos ouvintes, quem é a Telma Estevão, ou seja, como é que surgiu a Telma para a escrita? E como é que surgiu a escrita para a Telma? E essa escrita em específico? Ora bem, sensivelmente há 4 anos fiquei desempregada. Era empregada numa empresa de produtos alimentares, era empregada e acionista, e esta entrou em insolvência. Daí vim para casa, como todos os meus colegas, abri uma página no Face. Comecei a ver poesia, comecei a gostar de sentir o que lia e comecei a publicar poesia também de outros autores, pronto, Fernando Pessoa, Florbela Espanca e por aí fora. São poetas que me dizem muito e consigo sentir. Entretanto, comecei a publicar coisas de outras pessoas e passou, acho que nada é por acaso. Passou assim um senhor por mim, meteu-se comigo no Face e perguntou-me se eu tinha alguma coisa escrita. Meu. Eu disse-lhe que sim, era mentira. Ele atualmente é um grande amigo meu e até apresentou o meu terceiro livro. Eu disse-lhe que sim, mas era mentira. Nesse dia comecei a escrever. Ele disse-me que tinha uma rádio que passava um poema meu e foi aí que comecei a escrever. Ele passou o poema e a partir daí não consegui mais parar de escrever. Sobre a minha poesia, gosto de falar do amor. Partilho sentimentos, momentos de ternura, alegria, tristeza, saudade. Penso que qualquer pessoa pode se identificar em muitos dos meus poemas. Ou sentir como suas emoções transmitidas neles. Já que tudo isto é comum a todos nós. Exato. O que é que eu posso acrescentar mais? Esta poesia, permita-me uma pergunta para saber se a podemos categorizar desta forma ou se não, qual é que seria a categorização mais correta? Esta seria, poderemos classificar, ou seja, os poemas da Telma dentro de uma escrita de poesia erótica ou não chega a tanto, não sei entender? Não, eu penso que não chega a tanto. Eu digo isto, e agora entenda-se, para os ouvintes que eventualmente possam até já estar a pesquisar pela Telma no Facebook, porque há versos bastante... a própria essência da palavra erotismo diz, educadamente explícitos, ou seja, são versos, são alguns deles poemas inteiros, que fazem uma descrição... digamos, construtiva de um momento, não é? E daí a minha pergunta, porque para todos os efeitos estas são linhas muito tenues, não é? O que é o não erótico, se chega a tanto ou se passa do tanto, que se passa do tanto, já sabemos que não, mas há toda essa linha tão tenue dentro do mundo desta escrita, daí a minha pergunta. É assim, eu o que escrevo tenho que sentir, de uma forma ou de outra, sinto que está ali escrito ou... pego numa palavra, numa frase que aconteceu nesse dia, em algum segredo que me foi dito, na tristeza de alguém, vou delineando os meus poemas por aí, ora de cores e traços fortes, ora vestindo-os de valores íntimos e metáforas sexuais, sensuais, talvez, mas não diria tanto erótico. Vou escrevendo as minhas sensações, os meus silêncios, a minha dor, os meus sonhos. É assim que eu vou escrevendo. E os poemas são simples. Assumo que cada poema tem o poder de mudar, de julgar, de fazer pensar e sentir. Em cada poema exponho os tons da minha melancolia ou da alegria, os meus murmúrios ou louvores, as minhas esperanças. Assumo o meu eu. É uma visão interessante na forma como se abordam os poemas. Muitas vezes, aliás, há até um poema que diz algo como que o poeta é um fingidor, que finge tão completamente, que, enfim, ou seja, que basicamente a pessoa sente uma dor, mas é, ou seja, a dor que é descrita é outra. É uma grande complexidade. Este assumir o seu eu é algo mais direto, direi, não? Sim, eu assumo o meu eu, por vezes exagero, para a poesia ficar mais bonita. Mas tentar sempre lá qualquer coisa meu. Eu tenho de sentir o que estou a escrever, senão não faz sentido. Eu tenho de ler e assumir que aquilo é verdade. Ou aconteceu, ou é fantasia, ou quer que aconteça. É por aí. Exato, ou seja, não há uma metaforização do poema. Neste caso há uma ausência de metáfora, digamos assim. Eu penso que os meus poemas têm muitas metáforas. Sim, sim, mas digo no sentido de não há, pronto, muitas vezes a escrita ela envolve-se a ponto que nós temos que interpretar o que é que está ali escrito. A interpretação cada um tem de fazê-la conforme a sente. Eu escrevi aquilo num dado momento, numa dada altura, e o Carlos interpreta de uma maneira conforme o seu estado de espírito. O Zé, o Manel, a Maria, a Antónia, interpreta de outra maneira. Acho que a poesia é mesmo isso. É por isso que há mistério na poesia e ela é bela. Porque cada um faz a sua interpretação. Eu penso que a poesia é um pouco assim. Certíssimo. E, entretanto, a Thelma falou aqui há pouco no terceiro livro, mas claro que tudo começa pelo princípio, não é? E há um primeiro livro, antes do terceiro e antes do segundo. Como é que surge essa oportunidade de gravar? De gravar, não, peço desculpa, isto já é do hábito de quando falo com artistas de dizer a palavra gravar e neste caso não de escrever. Qual é que é a sensação de. E como é que surge a oportunidade de eu vou escrever um livro? Como é que isto acontece? Acontece mesmo aí quando eu estou em casa, sem fazer nada, procuro trabalho e não encontro, começo a escrever algumas coisas. Tenho o apoio do meu marido e da minha filha, lançam-me um desafio e dizem-me porquê não me mandar para as editoras para saber o feedback. Faço isso, mando para várias editoras, todas elas querem publicar o livro e opto pela Lua de Marfim. O meu primeiro livro é o Palavras e foi editado na Lua de Marfim. O lançamento foi em Lisboa. O bichinho ficou cá dentro e nunca mais consegui parar de escrever. Este primeiro livro foi editado em 2012. Em 2013 lanço o Respirar da Alma. E agora, este ano já é mais, o meu último livro sobre este céu azul à esta distância. Aliás, já tenho visto inclusive algumas referências ao mesmo no Facebook. Daí, aliás, até foi a partir daí que fiquei a saber do lançamento de pelo menos um livro. Depois vim a explicar um trecho na conversa com a Thelma. E como é que foi? Portanto, nós estamos numa altura muito complicada, não é? Em que, é assim, Portugal está em crise há alguns anos, os livros em crise há bastantes mais. Como é que é conseguir convencer um público, seja ele qual seja, em Portugal, a ler um livro? Como é que tem sido, ou seja, como é que tem sido a aceitação do público na venda de livro? Tem sido mais em papel, mais em livro digital? Como é que tem sido? Não tem um livro digital, é mesmo editado em papel. É assim, eu escrevo para vender. eu escrevo por gosto e é uma prestação minha que fica para a minha filha, para quem gosta de ler o que eu tenho. É engraçado que os meus livros são mais vendidos de Lisboa para cima, apesar de eu ser algarvia. Pois era isso que estar no Algarve, e estar no Algarve, praticamente os meus livros são todos vendidos do centro para o norte. O Face é uma boa arma de divulgação e é por aí que eu consigo vender livros. E o papel tem sempre aquela mística, não é? Que o livro digital não consegue. Eu acho que a gente tem de tocar, cheirar o livro. Não tem nada a ver com o digital. É a minha maneira de ver, desculpem-me. Embora seja muito mais... Temos de tocar e sentir o livro. É um filho que está ali. E depois é aquela coisa, eu pelo menos já li alguns livros, vários livros, já li nos dois formatos. E confesso, digo eu, é apenas a minha opinião, que o som de um computador, mesmo que seja de um portátil, ou mesmo que seja, pronto, no meu caso teria mesmo que ser assim, mas enfim, eu acho que para todos os efeitos, despojar-nos de tudo o que é tecnologia, de tudo o que é a falta de bateria, ou posicionar melhor um tablet, ou o computador que está a aquecer, ou não sei o quê, eu acho que despojar-nos de toda essa tecnologia e sentarmos na cama, nem que seja no sofá, a ler um livro, tem sempre um impacto muito maior. Até o próprio som de virar a página tem um impacto mais interessante do que um livro digital, digo eu. É a minha opinião nesse sentido. A minha também. Eu, quando editei este último livro, cheguei a casa e o que escrevi foi: os meus sons hoje são apenas o abrir e desfolhar de páginas ao acaso, sentir o cheiro do meu livro, acariciar todas as suas folhas, reler e viajar nas minhas próprias palavras. Foi isto que eu fiz quando cheguei a casa depois de ter editado o meu livro. Então, mas nem tudo tem sido fácil, não é? Tem havido... Não sei até que ponto é que eu posso falar nisto, mas para todos os efeitos, se não puder até me desviar ao tema, entenderei. Mas nem tudo tem sido fácil, não é? Tenho dado conta de que nem tudo tem sido rosas, como é lógico, nunca é para ninguém, mas... Thelma tem tido... Ah, ou seja, tem tido... Esta escrita tem-lhe dado alguns dissabores, ou seja, tem tido... Conte-nos um bocadinho daquilo que possa contar, eventualmente, caso queira. O que é que se tem passado? Porque, pronto, a Thelma, quem a segue já a viu fora do ar algumas vezes, não é? Sim, já fui desativada pelo Face e frequentemente sou denunciada em fotos que ponho com os meus poemas. Não consigo compreender porquê, porque eu acho que é assim, nós quando não gostamos, não se lê. Eu, por exemplo, quando não gosto de alguma coisa ou sinto que não estou no meu lugar, evito ler, não comento e não faço nada. É assim, eu partilho os meus poemas na minha página, esta é a minha casa. Quem gosta é bem-vindo, quem não gosta sai pela porta que entrou. Ninguém é obrigado a ler-me, mas uma coisa eu não admito, é que constantemente estejam a denunciar a minha poesia. Não consigo compreender. Isto reflete-se apenas na rede social ou fora dela também? Não, só na rede social. Pelo menos isso, não é? Porque a rede social, curiosamente, sendo uma arma de divulgação, também é uma arma de destruição maciça, digamos assim, em termos cibernéticos, não é? Ou seja, é muito fácil hoje em dia, por exemplo, denunciar, digamos assim, como tem acontecido com a Thelma, e frequentemente essas situações darem-se. Mas pronto, lá se vai dando a volta por cima, lá se vai conseguindo, não é? E não sou de desistir e assim, acho que cada vez que me fazem isso eu arranco mais força. E agora, depois de lançar este seu terceiro livro, ou seja, já depois de Palavras, do Respirar da Alma e deste Céu Azul, Distância de... Fugiu-me agora aqui do título, este é um bocadinho maior, fugiu-me. Céu Azul, Esta Distância. Exatamente. Depois destes três livros, ou seja, a aparição, a consolidação e, por que não, a expansão. Tem conseguido essa expansão, ou seja, neste terceiro livro já nota alguma diferença com respeito ao primeiro, no público que adere ao que faz, ao que escreve, ou mantém-se mais ou menos? Eu tenho pessoas que têm os meus três livros e notam, tanto elas como eu, há uma evolução na minha escrita. Eu cada vez consigo escrever mais o que sinto e expor em palavras, partilhar aí o que sinto. Penso que eu sou uma aprendiz. Eu comecei a escrever há 3 anos, não é nada. Mas acho que tem tido uma evoluçãozinha. E as pessoas notam isso e comentam comigo em privado. E, portanto, neste momento, para além do Facebook, qual é que é a sua forma de divulgação? Participação em eventos? Tem tido alguma... Ou seja, porque eu confesso que fico um pouco preocupado no sentido de... muitas vezes o Facebook acaba por ser até... O Facebook ou um blog ou... Enfim, acaba por ser muito uma plataforma de salvação dos novos escritores, não é? Não sei se essa minha ideia está correta, mas é essa a impressão que eu tenho. À parte de alguns pequenos encontros de escritores, já não há nada como havia há alguns anos atrás. Hoje, tudo, o mercado está muito mais apertado. É impressão minha ou estou certo? É assim, eu este terceiro livro, já o segundo foi, a minha editora passou a ser a Arandis, que é uma editora do Algarve. Pronto, já tenho o meu livro na FNAC também, uhum. Eles conseguiram ir para a FNAC com o livro. Tem em várias lojas também. Todos os anos fazemos um encontro de poetas, este ano já se realizou. Onde todos os poetas convivem e mostram os seus trabalhos e há ali uma empatia muito grande e trocamos experiências, é muito produtivo. Pronto. Também tenho tido vários convites para aparecer em festas, bares, expor a minha poesia e é por aí que eu ando. Eu também participei em várias antologias, por exemplo, participei no Sarau Maratona em Poesia pelo grupo de Poetas Poveis e Amigos da Póvoa, com o poema Sinfonia do Mar, publicado no livro A Sinfonia do Mar. Este é do Norte. Participei na antologia Quinta Horizontes da Poesia, com 2 poemas, com 9 poemas no livro Em Essência dos Sentidos e, por último, entrei com 3 poemas na Antologia de Poesia Solar de Poetas, volume 1. Também são grupos aí de Lisboa. E é assim, vamos divulgando a nossa poesia em antologias também, o que é gratificante, porque, ao fim e ao cabo, estamos reunidos muitos poetas e cada um dá um bocadinho de si. É bom, trocamos experiências, é muito bom. E faz-te muitas amizades. Nesse encontro, e a propósito de amizades, só um pequeno parênteses, nesse encontro de poetas foi onde esteve a Joana Rita, certo? Este ano. Certo. Exatamente. Foi aí que eu conhecia. Foi a Joana que faz parte aqui da direção do Grupo Antena Web e precisamente foi a Joana que nos recomendou a Telma. Daí este meu pequeno parênteses, porque não deixa de ser um facto curioso. A Joana que também escreve, também canta, também, ou seja, a Joana canta, também escreve. E a propósito desse encontro, acabou por nos falar da Telma, e daí hoje estamos a dar uma conversa com a Telma. E uma última pergunta, Telma: e do estrangeiro ou para o estrangeiro, algo ou ainda apenas edição no território nacional? É assim, eu estou ligada à editora Arandis, uhum. E enquanto me mantiver por aí, penso que não, estrangeiro não, penso que eles por enquanto não pensam publicar os nossos livros no estrangeiro. Certíssimo. Telma, vou escolher aqui uma música para o final desta nossa conversa. Nós não vamos ouvi-la, vão apenas ouvir os nossos ouvintes. Que acho que é um tema que se adequou. Chama-se Sempre Que o Amor Me Quiser. É uma música de Lena D'Água, da década de 80. E acho que é uma música interessante, que terá até bastante a ver também com mais ou menos os poemas que escreve a Telma, quanto mais não seja no sentido da sensualidade da melodia, no caso, E, enfim, esta abertura, esta forma de encarar o humor, que para todos os efeitos, ainda assim, também na década de 80, mereceu, no caso até específico, mereceu algumas críticas. Não muitas, é certo, mas algumas críticas que mereceu a música da Lena d'Água. Mas para todos os efeitos, acho que porque quando se encara esta, ou seja, quando se encara algo que de certa forma não está tabu, porque para todos os efeitos o amor acaba por ser um bocadinho isso. Quando se fala numa questão mais física do amor, é um bocadinho mais. Há um certo tabu ainda. E nós vamos aqui ouvir ainda assim esta música, porque acho que é um tema que se adequou bastante a esta nossa conversa, à escrita da Telma. Já sabem, quando se quiserem, podem pesquisar pela Telma no Facebook. Então, algum endereço de perfil ou de página que os ouvintes possam acessar? Pronto, podem me encontrar através de Thelma Estevão. Basta procurar em Thelma Estevão e podem me pedir amizade, ou através de e-mail, thelmagui788@gmail.com. Certíssimo. Talvez por isso seja mais fácil, porque garantidamente encontram a tela certa. Vamos verificar com esta música de Lena d'Água. Vou pedir a Telma que não desligue. Quando eu voltar, já voltarei sem a Telma, é um facto. Mas, para todos os efeitos, vou pedir a Telma que não desligue. E atenção aos ouvintes, porque hoje vou dar-lhe ainda mais algumas informações sobre essas alterações de última hora que foram comunicadas ontem com respeito ao término da Hora da Misericórdia e da Fé em Debate. Há alterações, há ajustes na grade para fazer, eles vão ser comunicados daqui a pouco, pelo menos parte deles. Lena d'Água. Com sempre que o amor me quiser. Até já. Basta fazer um sinal. Aqui está auditório, estas três musiquinhas que nós aqui acabamos de ouvir. E agora vamos dançar precisamente com mais quatro temas. Daqui a pouco vou então falar-vos sobre as mudanças na programação. Quero só, antes de passar às músicas, agradecer sinceramente à Telma Estevão pelo tempo que nos dedicou e pela presença aqui no grupo Antena Web com esta sua entrevista. A Telma desejamos as maiores felicidades e que tudo corra pelo melhor, sempre. Vamos então ficar com mais quatro temas, dizia eu. Vamos dançar um bocadinho ao som de, por exemplo, Jennifer Lopez com Waiting for Tonight, Venga Boys com Kiss When the Sun Will Shine, It Feels So Good, de Sonic, e, por que não, I Wanna Be With You, do Henrique Iglesias. São quatro músicas para recordar, é um facto. E vamos ficar então com estes quatro temas. Daqui a pouco, não se esqueça, vou falar-lhe dos programas que entram em vigor já a partir desta manhã de segunda-feira, às 8 da manhã. Vamos à música, ouvintes. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. We'll be right back. ouvir o Canal 1 da Antena Web. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I'm totally gonna find. It's not the way we walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so. Monday night, and I feel so alone. E já que estamos de volta ao auditório, depois destas quatro músicas, a última das quais então do Henrique Iglesias, I Wanna Be With You, quero trazer-vos agora então as tais novidades que há pouco fiz aqui referência, certo? Estou a falar-vos de, neste caso, de... Enfim, de como é que eu posso explicar? De programas... Ora bem, em primeiro lugar, já terminaram os programas, infelizmente sem prévio aviso, terminaram os programas Hora da Misericórdia, que ia para o ar de segunda a domingo, de segunda a sexta às 8 da manhã, sábado e domingo às 10 da manhã, e também terminou o Fé em Debate, ia para o ar às quartas-feiras às 10 da noite. A edição de hoje vai contar um bocadinho daquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Não há para tudo soluções, é um facto, mas ainda assim temos aqui algumas na manga, como quem diz, não é? Vamos começar precisamente pelos programas das 8 da manhã, não é? Vamos começar pela La Tremenda Corte, que era um programa que curiosamente era para... Aliás, quando foi anunciado, isto é irónico, na nossa emissão especial, que o ouvinte ainda pode escutar aqui na página da rádio, nessa emissão especial eu fazia referência aqui a esse programa como um daqueles que nunca chegou a ir ao ar, embora até tenha tido um publicitário, não é? Pois muito bem. Vai agora. O programa La Tremenda Corte vai estrear na próxima, ou seja, segunda-feira, ou seja, já amanhã, às 8, no mesmo dia em que estreia também 5 Minutos con Usted. Estes programas são com locução espanhola, é um facto, mas são, e eu acho que são interessantes, se calhar mais para a nossa comunidade de ouvintes hispanofalantes, não deixa de ser, todavia, algo interessante que eu convido o estimado ouvinte a presenciar. Nesta emissão do nosso... Nestas emissões do La Tremenda Corte, vocês vão poder ouvir momentos de humor, porque o programa, todo ele, gira em volta de quatro personagens, vocês vão conhecê-los amanhã, e que têm sempre algo a queixar-se. Três deles a queixar-se ao tribunal e o juiz, claro, também, não é? E também há o secretário do juiz, não é? Que sempre vai apanhando com umas pequenas multas. Por uma ou por outra coisa, sem sentido. Ainda assim, o que importa mesmo é a partir de amanhã, então, ouvirmos todos estas edições do La Tremenda Corte. Ao fim de semana, vamos ter para já algumas clareiras, como quem diz, não é? Porque, por exemplo, de segunda, aliás, aos sábados, das 10 às 10h30 não há nada. E aos domingos também não. Haverá, sim, às 10h25, a rubrica ou o programa... O programa Notícias de Outro Mundo, um programa que já era apresentado, já foi em termos apresentado pelo Nuno Miguel e vai ser apresentado já a partir deste domingo pelo João Faria, que passa também agora a fazer parte da equipa de locução. O João já fazia parte da equipa de voz off e de documentação, passa agora também a fazer programa aqui para a Antena Web. Aliás, ele já fazia programa, inclusive, já tinha aqui a sua receita, o seu homem na cozinha, não é? Portanto, é algo que nós vamos aqui transmitir, mas é que o Notícias de Outro Mundo é um programa nosso, para já, poderá depois deixar de ser, mas para já é nosso, e é isso que faz deste programa algo diferente com respeito àquilo que fazia até agora o João Faria aqui na Antena Web. Vai então fazer a partir do próximo domingo esse seu Notícias de Outro Mundo, e vai então o programa estrear já neste domingo que vem, dia 11 de maio, às 10h25. Entretanto, não há nada nesse horário para, entre as 10h e as 10h25, para ocuparmos. Da mesma forma, também não há nada entre as 10h e as 11h da noite, às quartas-feiras. Enfim, são vicissitudes que nós temos que ultrapassar, temos que saber lidar com elas. Mais importante que tudo isto é realmente conseguirmos trazer aos nossos ouvintes uma programação de qualidade. Acreditamos que estes programas são interessantes de alguns pontos de vista, inovadores por outros, porque um programa de humor, para todos os efeitos, temos aqui o Acarajé com Bobagem, mas não obrigatoriamente. Vamos também tentar aqui, aliás, mas não em espanhol. Vamos tentar trazer até os nossos ouvintes, esta é apenas uma promessa de que vamos tentar, trazer um outro programa de humor para as quartas-feiras, às 10 da noite. Mas, para já, o que temos são só esperanças, sem certezas. Novidades poderão ser comunicadas a qualquer momento, no programa 3 em ponto, ou até noutros programas aqui do nosso canal, por exemplo, no de Par em Par. E agora sim, vamos à música, estamos já a caminhar para o final do nosso programa. Não sei se os ouvintes já se deram conta, mas já estamos a caminhar para o final do nosso programa. Vamos ficar com mais 4 temas, agora mais calmos. É, agora mais calmos e portugueses também. Gosto destas músicas. Baía de Cascais, dos Delfins. Cabana Junto à Praia, do José Cid. Fugiu-me agora aqui o título da terceira música. Tapete Voador, dos Da Vinci. E aproveito também nesta edição uma outra música, neste caso do Marco Paulo, e que dá pelo nome de Sempre Que Brilhou o Sol. Ah, pois é. São as próximas, nem mais nem menos, 4 músicas para ouvir nesta edição do nosso Noites do Domingo. Boa noite, ouvinte.

teu corpo vibrar dentro de mim. O teu respirar, o teu rosto, o cabelo, os teus beijos, estremeço. A saudade, a saudade, a loucura, a loucura, o delírio, o delírio, eu estremeço, eu estremeço. Oh, oh, oh, oh. Sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol. Dentro de mim, o teu respirar, o teu rosto, o cabelo, os teus beijos, estremeço. Oh, oh, oh. Aqui está, ouvintes, a Boneca da Praia do... A Boneca da Praia, nada. O Sempre que Brilha o Sol... Já me estava a adiantar. O Sempre que Brilha o Sol do Marco Paulo. Chegamos ao final desta edição do nosso programa. Aos ouvintes, eu quero sinceramente agradecer pela vossa presença e desejar-vos a continuação de uma ótima noite. Eu ainda vou voltar para a hora zero, um facto, mas desde já quero-vos agradecer pela vossa presença. A edição de hoje... deste nosso programa vai terminar da seguinte forma. Amor é Mio, do Clemente. Boneca da Praia, por isso é que eu disse que me estava a antecipar, do José Malhoa. Se, dos Diva. E Ilha, da Mafalda Veiga. São as próximas quatro músicas, quatro próximas e últimas desta edição do nosso programa. E eu aproveito para desejar então, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima tarde, de uma ótima tarde, na minha cabeça, de uma ótima noite, na companhia do nosso Canal 1. Hoje tivemos aqui alguns problemas técnicos que fizeram com que o programa fosse para o ar às 10 da noite. Ainda assim, espero eu que gostem da seleção musical que preparei a pensar em vocês e também, claro, da entrevista com a Telma Estevão. Entrevista que mais uma vez agradeço por nos ter sido concebida pela escritora Telma Estevão. Ouvintes, boa noite para todos e porque já é quase meia-noite, boa segunda-feira. Fiquem bem e até ao próximo Noites do Domingo. Para quem gosta dos meus programas, desde já agradeço e comunico daqui a pouco à hora zero para ouvir aqui no Canal 1. Boa noite e até amanhã. Aliás, até ao próximo domingo.

torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Shine.